crimes bárbaros que abalam o Brasil. 500 anos que sobrou foi munição pra fuzil. Ouviu falar se pá, na bandeira tá lá, ó de progresso, 500 anos de miséria, sangue no terno, assim que é, prego, os dois da burguesia está no barraco, sem comida e sem luz, porra caralho, não joga o jogo do sistema, violência gera violência, 500 anos de recompensa, desordem, decadência, falta de fé, levanta a cabeça, assim que é, o governo do nosso país faz mais presídio e menos escola, eles preferem ver nosso povo se afundando nas drogas, o moleque cheira a cola para passar a fome, nesse mundo construído pelo homem. A seca do Nordeste é foda, sem água, sem comida, 500 anos de porcaria, pernambucano, voz ativa, sanguinário na rima, pra fazer você enxergar e compreender, que aquele de gravata engana você, eu falo de latrocínio e desejo a paz, não tem comida no prato, vai roubar rapaz, atitude sangrenta, mente gatilhada, 500 anos de lata amassada. O peso todo nas costas, carregando a cruz. A fome invadiu, a mansão se capuz. Amor ao próximo, assim disse Jesus. Mendigo com a calça furada na perna, ferida com pus. Polícia corrupta, político escroto, que rouba o nosso povo. Alienação da Globo e do SBT. Deixa a cabeça de fantasia. Porra de novela que não tem alegria. Cadê a cesta básica pra periferia? 500 anos de desfiguração, de engano. Revoltado caralho, saca logo esse cano. Não faça apologia do crime, filho da puta. 500 anos de tortura, vai tomar no cu. Sem compreensão, o moleque se revolta com tudo à sua volta. Isso faz parte do Brasil. Brasil, Brasil. 500 anos de porcaria, de porra nenhuma, 500 anos de defunto, sangrando na rua. 500 anos de resistência do sofredor, sendo o escravo partindo pra cima do doutor. 500 anos de porcaria, de porra nenhuma, 500 anos de defunto, sangrando na rua. 500 anos de resistência do sofredor, sendo o escravo partindo pra cima do doutor. Pra quem sai no crucifixo, ele não enche barriga. Então joga vadia na pilha de defunto pra invadir o condomínio. Infração de segundo. Hoje o prato de comida é muito louco. Pra eu participar do vestibular do sistema porco. Sequestrar, torturar, metralhar, fazer o morto. Cadê é o diploma do inferno pra quem rouba pelo almoço? Brasil com boate, shopping, pontos. É o mesmo de pai de família, tá matando com fome. Minha salvação, 380 Glock, 9mm, 12 pequenos cerrado de repetição. É meu microfone, atiro sem dó no barcozão. Com a Ferrari passeando com a vagabunda ilusão. Cilada do sistema mercenário pra enfiar você no caixão lacrado. O otário da TV chamou o negro de criminoso. Ele não sabe o que é viver do lado do esgoto. Os negros trazidos da África, amarrado pelas cordas desde o navio de negreiros. Começou nossa revolta, escreveram na porra de um papel a lei anti-escravidão. A grande maioria no crime sem nenhuma solução. Tiraram da senzala, colocaram na favela. Fizeram o diabo com o vazio da panela. Resultou em cabeça decapitada. Flores em memória, ou visita no domingo. E lágrimas jogadas fora, são 500 anos de atraso. É o rico no poder, o pobre sendo pisado. O presidente filho da puta, gasta nossa verba com um avião. Não vi moradia, nem uma escola com sala construída. Vi o menor de oitão, 60 milhões, já tá tudo pago. Deu ibope na televisão, eu só queria o trabalho e ver meu filho crescer com educação. 500 anos de porcaria, de porra nenhuma. 500 anos de defunto sangrando na rua. 500 anos de resistência do sofredor, sendo escravo partido pra cima do doutor. 500 anos de porcaria, de porra nenhuma. 500 anos de defunto sangrando na rua. 500 anos de resistência do sofredor, sendo escravo partido pra cima do doutor. Doutor, partindo pra cima do doutor.